aí, licença rapa, os kamikaze pede. Favela grita rom, o coitão agradece. É foda mesmo, é difícil, mas nós segue. Meio das cobra coral, disfarçar os pet black. 2009, mais um ano é nós aqui. Chutaria tem de quilo, torcendo pra nós cair. Que Deus dê pra vocês em dobro, que cês quer comigo. O trajeto trouxe os amigos, a inveja dos inimigos. Dá nada fazer o quê? É o preço da vitória. Troca a rua, escuro, jito, agora o trampo até umas horas. Minha mão pelas costas, mis olhos esquece. É isso mesmo, eu aprendi o que não mata fortalece. Esquece os pregos, bunda lelê, os locos, patinho. A polícia, sistema, pode, roupa de grito. Aqui é favela, favela, vai pra guerra e não se entrega. Tamo pra matar ou pra morrer, na selva de pedra. Só gladiador, tamo aí na arena. Só merecedor, é KG na cena. Problema, o tempo passa, o clã se alastra. No esquadrão do gueto, se alista vários comparsas. Menor dentro do cantar, os ladrão do cadeião. As mina que tá no chifre, os parente no mundão. Os terroristas, kamikazes, espinado e sanguinário. A ideologia tenebrosa nasce nas ruas de bar. Nossa cara é essa, né, Joe? Fazendo rap, sempre um bom som. Sou tenebroso, mostrando terror. É os kamikaze do gueto, Nico. A nossa cara é essa, né, Joe? Fazendo rap, sempre um bom som. Sou tenebroso, mostrando terror. É os kamikaze do gueto, Nico. Luz, câmera e ação, começa o segundo round. Cachê na missão, estilo Tyson, é nocaute. Adiando, é pânico, que rolo compensou. É mais um do gueto, só terror, só terror. Cachê, é nós mesmo. A hack bro é o arrastão do gueto. Onde cheira com a voz, tremece, arromba. Os mano revolução no lugar dos homens bom. Vai Santo Paraná, nem é o cara de resbolar. Facção é kamikaze do gueto, vem se alistar. Os que é louco de nascença, que odeia o sistema. Polícia nem pensar, truta, mas é problema. Igual rocha, firmão, nós tá sem maquiagem. Humilde na humildade, cachê, manda um salve. Os moleque da quebrada, sobe sim, tá na pista. As tiazinha que domingo não deixa falta visita. Os tiozão quer correria na busca do real. De noite só não corre, mesmo na condicional. Os ladrão que curtiu o som, irmãozão, tamo aê. A rapa do gueto fazendo show tremer. A nossa cara é essa, né, Joe? Fazendo rap, sempre um bom som. Sou tenebroso, mostrando terror. É os kamikaze do gueto, Nico. A nossa cara é essa, né, Joe? Fazendo rap, sempre um bom som. Sou tenebroso, mostrando terror. É os kamikaze do gueto, Nico. Aqui é Dodô, mais um soldado preparado pra guerra. Os inimigos querem me ver, meu pai, debaixo da terra. Me erra, a ruta tem de monte pro standera. Invejoso, zóio grande aqui no gueto, no prospera. Quer ter o que é meu, não dá, o que é meu. Na corrida de uma lote, eu faço o meu, cê faz o seu. Aí firmou total, na humildade é tudo nosso. Guerrilheiro, narco, combatente até os ossos. Se quiser massagem, vai escutar calypso. Aqui é sem motivo pra rir, é só psico. Preto louco até umas horas, favela é nossa cara. Depois do crack, veio um boom, aí chicote estrala. Passou do meu território, só louco diabólico. No bug louco, só nos psicóticos. No Nightco, botando terror, espalhando medo. 2009, kamikaze do gueto. A nossa cara é essa, né, Joe? Fazendo rap, sempre um bom som. Sou tenebroso, mostrando terror. É os kamikaze do gueto, Nico. A nossa cara é essa, né, Joe? Fazendo rap, sempre um bom som. Sou tenebroso, mostrando terror. É os kamikaze do gueto, Nico.